Bom dia! Para você que está aí mais um dia despertando e crendo que Deus não perdeu o controle da sua vida, grandes coisas Ele vai fazer por você. Basta te posicionares e aceitares o melhor de Deus para a sua vida. Hoje é domingo, 22 de outubro de 2017. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Para você que está em Feira de Santana, hoje eu vou estar ministrando cura e libertação no nosso ministério, Ministério Internacional Sopro do Espírito, na Rua da Gameleira, sem número, Conceição 2, em frente ao Clube da Caixa, 18 horas em ponto, eu espero você. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus. E também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje eu quero falar com você de passado. Apesar do fato de todos nós sabermos que a vida nunca nos deu uma garantia de que seríamos tratados de forma justa e de que coisas ruins jamais aconteceriam com a gente, por vezes somos tomados de surpresa quando levamos um golpe que achamos não merecer. Ficamos presos no passado e paralisamos a nossa vida. Por mais que se tente seguir em frente, depois de um revés, muitas vezes os golpes sofridos no passado tornam-se uma tormenta ao bem-estar no presente. Então, o impulso na vida, sair dos acontecimentos de arrependimento e dos deverias, pode assemelhar-se aos que os navegadores portugueses tinham de enfrentar quando atravessaram o cabo das tormentas. Talvez o mais trágico, no entanto, sejam os sentimentos negativos que as decepções de ontem, as perdas e fracassos foram criando, edificando uma base de mágoa e infortúnio para o resto da vida, levando a que a pessoa perca a esperança e firme a ideia de que é tarde demais para mudar de vida e ser melhor. Você realmente acha que é tarde para você começar de novo? Deixa eu te dizer uma coisa. Teu passado nunca deveria influenciar no teu futuro ou no teu presente. Quando a Bíblia diz, eu trago à memória apenas o que pode me dar esperança, está dizendo, eu não vou lembrar das minhas dores, mas eu vou me lembrar daquilo que vai me ajudar a conquistar os meus sonhos. Quando a Bíblia também diz, não vos lembreis das coisas passadas, eis que eu vos trago uma coisa nova, Deus está dizendo. Tudo que deu errado na sua vida, você não tem que viver as consequências ou o filme durante toda a sua vida disso. Consequências você tem, claro, mas elas passam. E o filme precisa ser mudado, de acordo com o cineasta, de acordo com o figurino que o está vivendo. Existe um ditado que diz assim: A minha mãe sempre disse que você tem que colocar o passado para trás antes que possa seguir em frente. Você não pode viver do passado. As pessoas do passado não são iguais às do seu presente, às do seu futuro. Costumamos comparar todas as pessoas de uma só maneira. Costumamos comparar as situações e até a nossa vida. Ah, porque eu já errei aqui, já errei ali. Não posso me dar o luxo de acertar uma só vez. Você não pode pensar assim. Deus te dá todos os dias a oportunidade de você construir. Vai de você querer ou não. Existem muitos distúrbios no nosso equilíbrio emocional. Eles não são visíveis ao olho nu. Mágoas e cicatrizes invisíveis, oriundas de decepções acerca de nós mesmos e de outros, podem levar a questionarmos as escolhas passadas, fazendo questões como: por quê? Por que não? Por que é que eu não? E se pelo menos? Apesar do fato de percebermos que nada pode mudar o passado, os acontecimentos vividos parece às vezes quase impossível ultrapassar esses sentimentos dolorosos de oportunidades perdidas, chances falhadas, escolhas ruins, amizades e relacionamentos quebrados, irrecuperáveis. Mas escuta, será que porque alguém passou na tua vida e causou uma devastação, abriu uma cratera no seu coração, será que todas as que estão por vir também vão fazer isso? Talvez você tenha se esquecido, mas tanto você quanto as pessoas que você convive são diferentes uma das outras. Cada uma tem uma digital, cada uma tem uma personalidade, uma maneira de agir, de pensar, e você precisa entender. Cada pessoa tem o seu próprio tipo biológico e elas agem diferente umas das outras. O profundo sentimento de perda e desilusões promovem a dúvida acerca de se conseguimos realmente superar isso. Eu acredito que sim, porque eu sou um exemplo vivo. Eu superei relacionamentos quebrados, emoções corrompidas, a falta de amor próprio, falta de confiança, depressão, pânico, tentativa de suicídio. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu sou diferente de você na digital, no tipo sanguíneo, no biotipo, mas eu sou igual a você quando se diz a filha de Deus. E se nós tivermos fé, nosso passado não pode ser mudado, mas o nosso presente e o nosso futuro. Nós temos a influência de fazer algo novo acontecer. Muitas pessoas têm conseguido ultrapassar as angústias do passado. No entanto, apesar de não ser possível mudá-lo ou apagá-lo, é possível interpretar a dor e a perda de forma a libertarmos-nos da mágoa paralisante. Podemos dar um novo significado aos acontecimentos do passado, lembrarmos deles como uma escola de aprendizado, onde eu aprendi a não cometer o mesmo erro outra vez. Onde eu aprendi a não confiar tanto como da primeira vez, ou a não me doar tanto. Necessário olhar para o passado e não se machucar pelos erros cometidos, mas lembrar: eu aprendi, isso eu não vou fazer de novo. Apesar de não podermos alterar o que aconteceu, como eu já falei, é possível interpretar os acontecimentos de forma que possamos aceitá-los, percebê-los e superá-los. Ao entrar neste assunto de superação, de situações consideradas traumáticas ou angustiantes, você precisa deixar de ser refém do seu passado. E você consegue fazer isso se você colocar Deus na sua vida. Primeiro, perceba que existem algumas coisas que você realmente nunca conseguirá passar por cima, mas certamente pode conseguir superar. Segundo, as coisas que você não tem conseguido superar são avisos, precisam da sua atenção redobrada. Mais de 80% da nossa vida não é determinada por eventos, mas pela nossa reação a eles. Dedique-se mais aos fatos do que às interpretações. Apegue-se a Deus. Peça a Deus para tomar o controle da sua vida. Dê a você mesmo a permissão para sofrer o que poderia ter sido ou o que poderia ter obtido. Ah, Você precisa dessa oportunidade, procure apoio. Saiba que não existe voltar ao passado, mas existe uma segunda chance. Aceite os acontecimentos e não tenha compaixão de si mesmo. Ame a sua vida. Lembre-se, nada pode te afastar do amor de Deus. Independente do sofrimento que você já tenha passado, dos traumas e dores, dos problemas, sempre é possível você começar de novo. Confie no seu potencial. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Ele. Confia e o mais Ele fará. Hoje, exclua o seu passado e determine-se a viver o seu hoje, focando no seu amanhã. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar os teus filhos que sofrem com traumas, dores, paralisias, sequelas do passado. E para eles tem sido difícil superar. Abençoa a mente deles. Faz, Senhor, uma análise nessa manhã. Faz uma vistoria, uma limpeza, que a mente dos teus filhos possa ser purificada, renovada, transformada, para que eles possam viver o que tu tens para a vida deles. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. Se você quer informações sobre o culto dessa noite, ou se você quer me agendar para a sua igreja, telefone é o 084-99807-8419. Um abraço.